fizesse a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabem três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois. Cabe até o meu amor, essa é a última oração pra salvar seu coração. Coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em três vidas inteiras. Cabe uma penteadeira, cabe nós dois.